Portugal empatou com a Croácia a 0 em sub-17 em futebol. Rally de Portugal, Mikko Hirvonen venceu a Super Especial. E no Hockey Patins, já estão realizados todos os jogos desta jornada. Confira os resultados daqui a pouco, em mais uma edição do Desporto Antena. Sunset Music é o momento na Antena Web em que a música tem sabor a pôr do sol. Eu sou a Patrícia Monteiro e estou consigo aqui na Antena Web todas as sextas entre as 19 e as 19h30. Aproveite e relaxe enquanto nos escuta. Sunset Music, todas as sextas às 19h na Antena Web. Às quintas-feiras, pelas 21h, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas-feiras, às 21h, aqui, na sua Antena Web. Erotismo é o sal do amor? Há quem o afirme. Há quem o cante, há quem o transforme em belos poemas da Bíblia, ao Prémio Nobel da Literatura, passando pelos grandes poetas portugueses. A poesia erótica oferece-se a quem ousa. Ouse você também, às quintas-feiras, pelas 8h15 da noite, ouvir poesia de amor, poesia erótica. Todas as quintas-feiras, às 8h15 da noite. Aqui, na Rádio Antena Web. Não perca! No próximo dia 25, Gabi Fernandes. O vocalista dos Irmãos Verdades lançou recentemente um disco a solo. E o Tempo de Antena quis saber o que esperar desse trabalho. Fique a conhecer um pouco mais de mim e da carreira da Gabi Fernandes, que já tem mais de 20 anos. Gabi Fernandes, o vocalista dos Irmãos Verdades. No próximo dia 25, há mais uma edição do Tempo da Antena, a partir das 5 da tarde. Aqui, e só aqui, na sua Antena Web. Olhar o Boa noite. Está reacesa a polémica no caso Carlos Queiroz, Federação Portuguesa de Futebol, Seleção Nacional e despedimentos. Ontem, o Tribunal Arbitral do Desporto deu razão ao ex-selecionador nacional, que de imediato disparou em todas as direções. Pediu, inclusive, a Laurentino Dias, secretário de Estado do Desporto, que demitisse Luís Ramos Horta. Ora, o Tribunal Arbitral do Desporto, recordemos, entendeu que Carlos Queiroz não prejudicou a recolha das amostras necessárias para o teste antidoping da ADOP, a Agência de Antidopagem de Portugal. A ADOP aceitou a decisão, mas nem todos a acolheram tão bem como esta entidade. Por exemplo, Pepe acusa Carlos Queiroz de intranquilizar a seleção e fala mesmo que as saídas de Tiago, Deco e Simão Sabrosa da Seleção Nacional estão relacionadas com a presença de Carlos Queiroz. Pede o Internacional Português que Carlos Queiroz deixe a seleção em paz. Declarações feitas em Óbidos. Ora, ainda não houve reações por parte do secretário de Estado do Desporto, Laurentino Dias, que se encontra neste momento em Moçambique para a organização dos 10 Jogos Africanos, neste caso o Maputo 2011. Aguardam-se, portanto, desenvolvimentos para muito breve. E decorreu hoje a super especial de abertura do Rally de Portugal. As emoções e as altas velocidades estão de volta ao nosso país. Mikko Hirvonen foi o vencedor, sem grandes surpresas. Completou os 3.270 metros da prova em apenas 2 minutos, 49 segundos e 6 centésimos. Logo atrás ficou o francês Sébastien Loeb com 2 minutos 50 segundos e 9 centésimos. Peter Solberg, da Citroën, ficou no terceiro lugar. O pódio ficou completo com o norueguês, que completou os 3.270 metros com 2 minutos 51 segundos e 7 centésimos. Arlindo Araújo foi o melhor português na prova. Ficou no décimo lugar, concluindo a prova em 2 minutos 57 segundos e 6 centésimos, precisamente mais 8 do que o vencedor, Mikko Hirvonen, e precisamente mais um do que o segundo melhor português em prova, Bernardo Sousa, da Madeira. Antenoeb, do Esporto. No Hóquei em Patins estão realizados todos os jogos que compuseram esta 20ª jornada. A equipa do Benfica jogou contra o Gol Pilhados e venceu o clube de Vila Nova de Gaia por 9-2 em Lisboa. Quem também jogou foi o Candelária, que nos Açores recebeu o Futebol Clube do Porto e perdeu por 3-4. Os portistas, portanto, venceram este encontro. O Dramático de Cascais venceu por 3-2 a União Desportiva Oliveirense e derrubou o terceiro lugar, ou melhor, o terceiro classificado, porque o Oliveirense continua no mesmo posto. O Porto Santo Sado perdeu com o Física Torres Vedras por 3-2, ou melhor, por 2-3, já que os Porto Santenses chegaram em casa. E, por fim, o Académica de Espinho perdeu com a equipa do Hockey de Braga por 4-6, já que os espinhenses jogaram em casa. Agora a classificação total, com todos os jogos realizados. Em primeiro lugar, o Futebol Clube do Porto com 58 pontos. Em segundo, com os mesmos pontos, o Sporting Benfica. Mas o Porto leva vantagem porque, no confronto direto, venceu por 14-10, estando em conta os 7-5 no Porto e os 7-5 em Lisboa. Em terceiro lugar, a União Desportiva Liberense, com 54 pontos. Já havíamos dito, então, que estavam nos últimos lugares, a Juventude de Viana, a Académica de Câmara e também a Associação Desportiva Limianos, em 14º, 15º e 16º lugar, respectivamente. Portugal empatou hoje com a Croácia a 0 bolas. O jogo é a contar para o Grupo 2 da Ronda de Elite para o apuramento do Europeu 2012 na categoria de Sub-17 em futebol. A seleção treinada por Emílio Peixe viu-se a jogar apenas com 10 unidades a partir do minuto 56 por expulsão de Sancidino Silva, que viu vermelho direto aos 11 minutos da segunda parte. Mas mesmo assim a equipa de Portugal debateu-se bem, os croatas não conseguiram violar a baliza portuguesa e 0-0 foi o resultado final deste encontro, o encontro inaugural então deste Grupo 2. Portugal poderá ainda ter, aliás, tem ainda todas as condições para se qualificar para o Europeu 2012 que se realizará na Sérvia. Isto, claro está, referente então à categoria de Sub-17. Portugal vai defrontar no próximo sábado a Áustria, neste país, irá depois a Roterdão, na próxima terça-feira, para defrontar a anfitriã Holanda. Holanda e Áustria, que se defrontam precisamente hoje, aliás, já estarão a defrontar-se a esta altura. É dia de reflexão. Hoje é dia 24 de março e estamos apenas a 2 dias das eleições no Sporting Clube de Portugal. A corrida à presidência faz-se às 5 Dias Ferreira, Abrantes Mendes, Bruno Carvalho, Godinho Lopes e Pedro Baltazar. Ele mesmo que hoje disse que entre 15 e 25 milhões de euros iria fazer uma equipa de futebol e técnica competitiva e com projeção internacional. Ora, uma candidatura que, segundo o próprio Pedro Baltazar, tem vindo a crescer nos últimos tempos. Ao contrário, diz, de Bruno Carvalho e de Godinho Lopes, candidaturas que têm vindo a perder o fogo, diz Pedro Baltazar. Quanto às candidaturas de Dias Ferreira e de Sérgio Abrantes Mendes, diz que, claramente, não irão vencer estas eleições. Recordemos que Abrantes Mendes, ainda ontem, apresentou que, caso vencesse as eleições, Dunga seria o próximo treinador do Sporting Clube de Portugal. Investimentos russos, novos treinadores, valores, preços, 50 milhões de euros de um lado, como fundo de investimento, 15 a 25 milhões de euros de outro, como também fundo de investimento. São estas as armas dos 5 candidatos à presidência do Sporting Clube de Portugal. uma das mais concorridas e mediáticas eleições de sempre, ou pelo menos dos últimos anos, já que também nunca se tinha visto, ou pelo menos há várias décadas, o Sporting Clube de Portugal numa situação tão crítica como esta. Tudo começou quando o presidente do Sporting Clube de Portugal se demitiu, José Eduardo Betancourt, abandonou o cargo durante o mandato, o que originou eleições antecipadas. Eleições essas que vão acontecer, como disse, já neste dia 26 de março. Durante o fim de semana, espera-se um especial informação sobre o desporto, em que fique o estimado ouvinte a par do que se passou nas urnas e que decisão tomaram os sócios para novo presidente. A edição de hoje do Desporto Interno fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 20 horas. Fique bem e até lá!